esperança desmedida, dá-me a voz e o além, dá-me o peito, dá-me a vida, dá-me tudo, minha mãe. Nos teus olhos há um rio que se contém. Quando te digo adeus, mas eu volto. Algas e corais, no embalo das marés, correm ondas desiguais, espreitam deuses de viés. Já lhes perguntei por ti, riram-se do meu falar, sempre estiveram aqui e esperam continuar. Deem mais atenção, podem-se bem afogar. Sei que andas por aí e tenho que me apressar. Ficaram marcas na areia, levou-as o vendaval. Tivesse eu vindo mais cedo, há por aí um sinal. Não contam estrelas de noite, não se ocupam de mortais. Sabem de tudo e de nada e do resto pouco mais. Algas e corais, no embalo das marés, correm ondas desiguais, espreitam deuses de viés.

passo pertinho, o vento ficou mais frio. Deitei-me e adormeci. Esconde-se o rastro triunfo que eu já sei dizer. Não saias daí do lugar, A, B, C, D até ao fim, infinito. Já sei de cor todas as cores que puseram no arco-íris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que bonito. Agora vou tirar as mãos do volante e vou pedalar para o outro lado, para te ver, para te ver, para te ver um pouco assustado. Afinal já sei quantos são os peixinhos todos do mar. São estes assim, mais muitos e mais dois. Vai aquela bola, é o sol, e mais tarde a outra é a lua. Mas agora ainda não está, só depois. Agora fecho os olhos, até 30, que eu só quero esconder-me de ti, para te ver. Agora fecho os olhos e conto até 30, que eu só quero esconder-me de ti. As luzes da cidade são estiletes no seu falso aconchego amarelado. Parecem mais chuveiros de alfinetes ligados pelas ordens do diabo. Fugazes como insetos nas janelas assomam vultos quase imperceptíveis. nos areais, brincando no teu rasto à luz do dia. Thank you. espera que eu vá passar por aí. É uma forma triste de alegria de ver o que me vai dentro de ti. Não cabes na pele com que andas. Parece comprada em segunda mão, um pouco curta nas mangas. Há dias em que cada passo é mais um castigo de Deus. Parece que os sapatos que vês enfiados nos pés nem sequer são os teus. Porto seguro, e para sarar mais esta corrida, vais lamber a ferida para o canto mais escuro. Já vi há dias em que tu não cabes em ti. Avança na cara desse temor que te perde e te seduz. À espada como com a raiva sentes, quando rangem os dentes ao peso da cruz, ao peso da cruz. Assim que paguem todos os pecados deste mundo. cabeça, com a raiva que sentes quando rangem os dentes ao peso da cruz. Ao peso da cruz. Enfiados nos pés, nem sequer são os teus. Há dias em que não cabes na pele com que andas, amarrados aos remos e o barco que está no fundo. Parece que pagamos os pecados deste mundo, amarrados aos remos de um barco que está no fundo. Primordial. Lembra-me o vento e a mão nova do chapéu. Lembra-me a cinza carregada deste céu. Lembro o sentido que é das crianças. Fico escondido na casinha das lembranças. Nasci tão tarde, já tão tarde que não vi. Não fosse o vento e nada sabia de ti. Foi o abraço, depois chorei. E do cansaço que tiveste, descansei. Diz como foi, como era o fado, por onde aventurado. Nasci tão tarde, já tão tarde que não vi. Não fosse o vento e nada sabia de ti. Foi o abraço, depois chorei. E do cansaço que tiveste, descansei.